Cátedra Primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, uma gincana incrementada. Ou porque um carro anda. Meus amigos, como o tempo passa, não é? Já estamos no 12º capítulo da nossa série. Só faltam 9 para terminá-la. E ainda nem sabemos de onde o Dr. Sadomor tira aquele seu poder para se deslocar pelo espaço e para influir no mecanismo do espelho biotrônico, não é? Aliás, será que a tática do rei de utilizar a rainha como isca para descobrir o segredo do doutor vai dar certo mesmo? O que vocês acham? Eu não sei, não. Ah, sabidão! Você já está aí de novo sentado na frente do espelho com capacete, luvas, brincando de videogame? Ei, não me atrapalhe agora, que o danado do Ayrton Pena já me ultrapassou de novo. Eu perdi essa corrida. É, não tem jeito mesmo. Desde que o Sabidão perdeu seu jogo de golfe, ele passa o dia inteiro diante dessa realidade virtual pilotando essa caixa de sabão. Vamos lá, espelho! Não vê que eu tô acelerando? Vai, isso! Solta um pouquinho de óleo na pista, bem na frente do Ayrton Pena. Valeu, espelhão! E agora lá vou eu. Ninguém me tira mais o título de campeão. Ah, essa não, rainha. Bem agora que eu tava na reta final. Ah, por que você tinha que fazer isso de novo? Ora, sabidão, estou cansada de ver você aí sentado brincando com a sua realidade virtual. Assim não dá mais. Mas o que você quer que eu faça? Não posso mais jogar golfe. Andar pelo nosso império não se pode por causa dos assaltos. Viajar pelo espaço não dá porque o nosso sistema não é compatível. Bem por isso, é. Pense. Faça alguma coisa, seja sensível. O auge da tecnologia cibernética passa a apresentar a Gandaia em Foco. Na guerra do golfe entre o rei Sabidão I e o doutor Sadomor, o placar é favorável às cores descoloridas do nosso planeta da Gandaia. 6 respostas certas contra 5. E atenção para a última notícia. Na charada, sou frágil, doce e sadia. A aventura ronda a venda da fantasia. A dúvida de hoje é ronda. Este foi um informativo da central mais forte e poderosa da nova realidade virtual da Gandaia, o Império das Tevilusões. Não sei porquê, mas eu acho esses informativos do espelho biotrônico uma chatice. Ora, homem, fale baixo. Quantas vezes tenho que lhe lembrar que o auge da tecnologia cibernética é mais sensível do que uma pessoa de carne e osso? Ah, pois é. Eu sempre esqueço. Aliás, espelhinho, faz de conta que você não ouviu o que eu disse, tá? E explica aí o que é a tal da ronda. Viu só? Não lhe falei? Até parece que você nem age como um rei. Ai, espelhinho, tenha dó, vá, que ele não sabe o que diz. Tá bem, minha rainha. E também não quero vê-la infeliz. Por isso, ouça a quem interessar possa, que essa ronda é nossa. Tá vendo só, sabidão, como é fácil com um jeitinho? Eu sei, não. Mas tá certo, não é, meu querido espelhinho? Só que não entendi nada da ronda é nossa. Ronda vem de rondar, andar vigiando, dar voltas, rodear. Sei, mas... E daí? Quem é que tá rondando o quê? Ah, vai ver que sou eu. Ou será que é você? Ah, peraí. Será que o doutor já sabia que você começou a cercá-lo para descobrir o segredo dele? É, quem sabe, né? E por falar nisso, não seria bom eu fazer mais uma tentativa? Quem arrisca, petisca. É ou não é? Tá. Então vejamos. Alô, doutor. Estou à sua espera. Venha logo, por favor. Mandou me chamar, rainha. Eis que vim num segundo para sentir a magia do seu olhar. Ah, doutor Sadomor, não fale essas coisas tão bonitas assim que eu não estou mais acostumada. E aí, o que será de mim? Ora, ora, não é nada. Afinal, em matéria de solidão, você não pode se queixar, já que há anos vive casada com o Sabidão. Ora, doutor, não sei. Além do que, o casamento não é uma garantia de felicidade eterna. E o rei, meu marido, nem pensa mais em passar as nossas horas livres comigo. Pois é. Por isso é que eu preferi ficar solteiro, porque aí eu sou o dono do meu nariz o dia inteiro. Mas, doutor, seja sincero, vá. Não há nada melhor do que uma boa companhia. Você não acha? Claro, claro. Agora, depende dos interesses de cada um, não? Eu, por exemplo, adoro colecionar falsas visões. E eu adoro colecionar corações. Bem, dá quase na mesma. Depende só do ponto de vista. E por isso é que também sou o dono de todos os impérios de TV ilusões. De todos, não. Alto lá. O da Gandaia você não vai levar. Você tem certeza disso? Logo você, a dúvida primeira. Bem, não sei exatamente, é claro. Mas, por outro lado, é uma coisa que a gente sente, sabe? Pois é, quem sabe, sabe. Quem não sabe, faz de conta. Aliás, o Sabidão já se preparou para a dúvida de hoje? E como é que eu vou saber? Mas, pensando bem, acho que é melhor a gente ver. Isso, então eu vou me despedindo, certo? E quando estiverem prontos, podem me chamar de novo que ficarei por perto. O doutor Sadomor é mesmo um osso duro de roer, não, amigos? E pelo jeito a rainha já reconheceu que ele só se interessa por uma coisa. Pelo império das TV ilusões da Gandaia. O último que lhe falta para completar a sua coleção. Mas, até lá, ainda existem muitas dúvidas pela frente. Aliás, dúvidas? E a de hoje? Pois é, e você não conseguiu arrancar nada dele de novo? Não mesmo. E pelo jeito, pode tirar o cavalo da chuva, que ele não quer saber de aventura nem com solteira, nem com viúva. Viúva? Que viúva, rainha? Ora, então você não tá vendo que tanto faz solteira, divorciada, viúva, casada? Ele não quer aventura com ninguém. Ah, bom. É uma pena, porque assim teremos que mudar de plano. Mas por falar em aventura e em ronda, acho melhor a gente chamar o doutor para evitar outro engano. Ah, faça o que você bem entender. Tá bem, tá bem. Então, doutor, por favor, pode aparecer. Mandaram me chamar, eis que me manifesto. Só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Já estava louco para reaparecer de novo, é claro. Mas que bom revê-lo, doutor Sadomor. Espero que você esteja disposto a enfrentar uma nova derrota. Ora, Sabidão, isso não faz mal. Bons desportistas que somos, bem sabemos que um jogo só se decide com o apito final, não é? Claro, claro. Foi só uma brincadeira. Aliás, a vitória e a derrota sempre rondam a gente numa competição do início até o fim. Ah, vi que você tocou na dúvida de hoje que nos ronda. Não sei, não. Mas acho que vocês estão fazendo é muita onda. Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som, de cinema, sou jornal, livro e possuo o maior banco de dados da Gandaia. Eu sou a central mais forte e poderosa da nova realidade virtual, o Império das TV Ilusões. Estou inteiramente à vossa disposição. ronda vem de rondar, andar vigiando, dar voltas, rodear. Tá aí, doutor. E agora? Tá satisfeito com a resposta? Não muito. É que ainda faltam diversos detalhes, como, por exemplo, quem é que costuma dar voltas, certo? Dar voltas? Quem costuma dar voltas é um conversador. Isso! É quem gosta de conversa fiada, de tirar onda de galanteador. Não é bem por aí, não. É ronda de outra jogada. Ah, então a aventura ronda uma corrida, é isso? A Feliz Ventura é uma série que se ouve pela mais querida. Então sou eu, porque eu adoro uma ondinha e margaridas. Ah, rainha, não atrapalhe a minha concentração. Corrida em voltas... Já sei, é uma prova de atletismo. Não, chegou perto, mas ainda falta muito. É uma outra prova. Ah, já sei. É uma corrida de carro, certo? Isso. E a questão hoje vai ser uma corrida bem especial. Uma gincana a ser disputada de novo entre o seu engenho biotrônico e o meu Mi-Robô, na realidade virtual. Tá certo. Topo a parada. E se for como a regata de ontem, vai ser uma marmelada. Bem, então passemos à realidade virtual e deixemos que as duas maravilhas da técnica cibernética vejam quem é o maioral. E aí, seu motor de fusquinha, tá pronto pra partida? Claro, sua fraca lambretinha. E desde já você está perdida. Então, deixa de bancar o bacana e vamos iniciar a gincana. Aqui está a primeira questão. Quais são as partes principais de um motor de combustão? Um motor de combustão normalmente tem um bloco no qual estão os cilindros, as válvulas e os pistões. Ainda há o carburador, o distribuidor, o arranque, o dínamo e o radiador. Certo! E para um espelho biotrônico, até que você é bem esperto. E agora preste muita atenção. Quais são normalmente os quatro tempos de um motor de combustão? Essa eu tiro de letra, seu careta. A combustão ou queima do combustível ocorre no cilindro. Geralmente, um motor tem quatro cilindros e cada um tem um pistão ou êmbolo. No seu embalo, ele aspira o ar e, digamos, a gasolina. Esse é o primeiro tempo. Correto! E aí, depois dele vem o quê? Depois ocorre a compressão, que é o segundo tempo. Num terceiro tempo, uma faísca elétrica provoca uma explosão, ou seja, a queima do combustível. E num quarto tempo, ocorre a expulsão dos gases queimados, reiniciando-se novamente todo o processo. Absolutamente certo! Parabéns, espelho biotrônico. E ouça só como vou ultrapassá-lo só com uma simples acelerada. E viu só como o meu motor também topa qualquer parada? E agora é a sua vez de responder uma pergunta mais séria. O que é um motor diesel? Esse motor foi construído pelo alemão Rudolf Diesel em 1893. O combustível e o ar são superpressionados e superaquecidos, permitindo a ignição. Foi uma resposta absolutamente certa, meu caro Mi-Robô Pilantra. E olha, está muito bacana essa nossa veloz gincana. Pois é, e para testar a sua habilidade também, ouça só a minha última questão. O que é um moto perpétuo? Moto perpétuo ou moto contínuo não existe, é só um sonho. Seria um sistema ou uma máquina que funcionaria indefinidamente sem despender energia. Gostou? Eu não, é claro. Porque assim a nossa gincana terminou empatada e... Bem, deixa que o rei e o doutor resolvam a parada. Pois é, doutor. E eu acho que a pergunta de desempate dessa vez poderia ficar comigo, você não acha? Tá certo. A sugestão até me parece bastante genial. Então tá. Por que o excesso de carros pode fazer tanto mal? Deixe-me ver, meu caro rei sabidão. Se eu responder aí... E levando em conta o lobby, aí... me entrego. Não posso responder essa questão. Viu só, rainha? Eu não disse que hoje a sorte novamente seria minha? E parabéns, espelhinho do papai. Sua atuação também foi grande. Ah, não sei não, sabidão. Acho que você devia controlar um pouco essa sua alegria, porque... Ah, que nada, mulher. Agora em diante, ninguém mais me segura aí. Que tal, doutor? Você não quer apostar aí alguns dos seus impérios comigo e que no fim eu sairei vencedor? Eu pensarei no caso e por hoje vou caindo fora bem de leve. E a noite já vem caindo e a gincana foi dura. Até breve. Ha, ha, e apareçam, hein? Que todo ponto a meu favor sempre me serve. Quem diria não? Que o Rei Sabidão I iria marcar 2 pontos de vantagem no placar, fixando-o em 7-5 a seu favor. E será que ele descobriu o ponto nevrálgico do doutor ao lhe perguntar por que o excesso de carros pode fazer mal? O que será que o Sadomor teve que calar? E por quê? Bem, aí deve estar o cerne daquela questão. De nada duvida, quem nada sabe, não é mesmo? Além disso, acho que vocês já sabem a resposta. Ou será que não? Bem, de qualquer maneira, também vou me despedindo, esperando que vocês tenham gostado desse capítulo. E garanto que vocês irão gostar ainda mais do próximo. Até lá então, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.